naquele instante em que está na praça principal de Assis, na frente de Dom Guido, ajoelha-se e submete ao tratamento. E quando vê o ferro em brasas aproximar de seus olhos, ele não blasfema, não chora, não reclama, não abjura o nome de Jesus, como nós costumeiramente fazemos, nos revoltando diante das dificuldades tão pequeninas. Os depressivos, como eu, reclamamos por tão poucas coisas. Os cegos de nascença, nos diz o nosso orientador, não podem reclamar da cegueira. Os paralíticos não podem lamentar, não poder caminhar. Mas os depressivos podem rebelar-se contra as leis de Deus. Vamos aceitar a doença como bênção. Buscar o alívio, sim, porque Jesus nos prometeu o alívio. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vai nos dar o alívio, mas a doença muitas vezes nos é necessária para curar o espírito imortal. Então Francisco não abjura o nome de Jesus, mas diz a seguinte frase: Benevenuto fratello fogo, bem-vindo irmão fogo. Por favor, seja gentil comigo, eu sempre o tratei tão bem. Enquanto tem seus olhos queimados por aquele instrumento, Francisco canta as qualidades do fogo, quantas virtudes do Altíssimo, canta o irmão Sol, a irmã Lua, a irmão Vento. Frei Leão, que está ao seu lado, desmaia imaginando o sofrimento que ele passava, e ele cantando, porque quem conhece Jesus, meus amigos, nunca mais será o mesmo. E Francisco tornou-se conhecido como cantor da alegria, o poeta da natureza. Mesmo cego, nos deixa o cântico das criaturas, sem enxergar mais a natureza que o encantava, aos irmãos passarinhos, com os olhos apagados, ele vê a beleza da criação e o amor de Deus em toda parte. Vem nos ensinar o amor, como Francisco, o Cândido Xavier, também amava os animais. Um dia, Francisco de Assis estava diante de uma multidão de passarinhos, e os passarinhos de